Ô, maluco, e aí, firmeza? Firmeza, irmão. Conhece o José, cara? Que José? O Júnior, pô. Falaram que o cara é mó boy, velho. Sempre de carro, tênis da hora, celular de última geração. Vixe! Mas você fala tudo isso, você conhece o cara, irmão? Ó, nem conheço não, mas não curto e nem quero conhecer. Gente, é sofredor aqui, ó. Não se mistura com bicho assim, não, mano. Mas eu conheço o cara, mano. E eu conheço a história dele. Então vou contar pra você. A história é assim, ó. Falar é fácil, né? Tem que conhecer pra depois falar. Depois você critica. É. Velho. Antes do seu nascimento, o menino entrou na luta. Escuta, pois foi ali que conheceu a dor de perto. E certo, não morreria mesmo tomando cicuta. Sua mãe fez um aborto que acabou não andando certo. Na infância, em convulsão, era algo habitual. Desenganado pelos médicos durante vários meses. Se sobrevivesse, teria retardo mental. Antes dos 6, já viu a morte de perto por duas vezes. Sua mãe, sua heroína, no trabalho não comia. E o lanche dos amigos, ela também juntava. Trazia numa cola quase todo santo dia. Só por ela fazer isso que o menino jantava. Não reclamava e como ela, ele também fazia. Esperava a melhora sem fazer alarde. Dormia por várias noites com a barriga vazia. Água, açúcar com farinha era seu café da tarde. Na vida cheia de engano foi a sua jornada. Atrás de bem materiais, cada um se agiliza. Quem tem muito e não tem Deus, tem simplesmente nada. Quem tem Deus e não tem nada, tem muito mais do que precisa. Oh, mano, não tava ligado nisso não, vários perrengues, hein? Mas que hoje ele é boy, deve ter ganho as paradas tudo de mão beijada. Você acha mesmo? Deixa eu continuar a contar a história então. Infância pobre, nem tinha material escolar. Postura nobre, sabia que tava ali pra estudar. Caçoavam dele, se sentia perdido. Mas bullying não era moda, então era permitido. Sua mãe dizia Deus te fez pra ser um vencedor. Mas vitória é mais difícil pra quem tem a nossa cor. Acostumado ao desprezo, a viver entre insulto. Quando crescer tinha certeza, não queria ser adulto. Ele foi vencendo com suor e persistência. Gravidez inesperada na sua adolescência. Seria pai de gêmeas, é o que quis o destino. Responsa em dobro na vida desse menino. Quanto muitos choravam, esse menino sorriu. Se sentia mais vivo em frente a um desafio. Sempre animava, ele sonhava com a melhora de vida. Se no passado ele ganhava, agora ele distribui comida. Oi, mano, a história de vida do cara é parecida com a minha mesmo, cara. Pô, mó respeito mesmo, conta mais aí, João. Vou contar então, irmão. Escuta aí. Esse menino virou homem, mas demora tal melhora. Deus ouve um pedido de uma mãe que sempre ora. Por pior a situação, não ficava triste. Derrotado não é quem perde, derrotado é quem desiste. O menino foi instruído, o menino passou fome. Hoje ele é instruído, esse menino virou homem. Trabalhou de office boy e até em lavação. Comeu bolacha, água e sal pra não gastar com refeição. E encontrou na educação, sua vida é o ensino. Uma vontade que nutria desde os tempos de menino. Não por ser iluminado ou por saber demais, mas sabia que quem ensina aprende muito mais. Sua mãe foi embora, aqui cumpriu sua missão. E ensinou a ser cristão e o poder da oração. Mas entendo por quê, Deus a levou daqui. Pois ela era um anjo e os quer perto de ti. Longe da injustiça, longe da hipocrisia. Da morfina, da químio e da radioterapia. Das drogas, do sofrimento, do homem que cai. Mais perto de Deus, seu verdadeiro pai. Aprendeu com essa perda, tornou-se um campeão. Viveu mil fitas e tretas que nem cabe nessa canção. Já andou na contramão, já causou decepção. Pois a dor é inevitável, mas o sofrimento não. Hoje ele é concursado, um cidadão de bem. Mas sabe que não merece nem metade do que tem. Isto é parte da Odisseia que ninguém cala. Essa história é do Malcolm, esse que vos fala.